pode ser verdade. Segundo a minha agenda, sou uma desgraça. É, estou livre este fim de semana. Tu? Estás totalmente livre? Nada? Custa-me a acreditar. Oh, problema resolvido. Tu vais à Festa Palusa. Como é que sabes? Festa Palusa, sábado. Não sabia que esta semana vão lá tipo umas 50 bandas. Festa Palusa? Nem penses, a Festa Palusa é lendária. O Murray Van Pelt enfeitou a guitarra em palco. Foi espantoso, foi demais. Como é que tu sabes? Hã? O concerto é só no sábado. Como é que sabes o que acontece? Ah, o Phil confunde os tempos quando está cansado. Às vezes ao passado, às vezes ao futuro, às vezes o presente. Eu espero que o Murray, sabes, frita a guitarra em palco. Porque, como tu sabes, isso seria um espanto. Bom, quantos serão os bilhetes? $100. Como é que sabes isso? Aquele tipo é bom. Podia tê-lo usado no teste de cerâmica. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Pai, eu estou convencido que as mangueiras deste século não são ativadas por pensamento. Tens mesmo de rodar a manivela. Obrigadinho, espertalhão. Sabes, todos os dias a esta hora um cão mal educado deixa um presente na nossa relva. Hoje vou mostrar-lhe o que penso sobre ele. Boa. Então, enquanto esperamos, emprestas-me $100 para um concerto? Festa Palusa, é? É, viste no céu? Sim, estava a parar os pelos do nariz. Olhei para o espelho e vi. Pensei que dizia Azulapatsef. Bem, desculpa, filho, mas vais ter de ganhar esse dinheiro. Oh, caramba! Fez outra vez! Detesto limpar aquela porcaria! É, pai, eu posso limpar por ti. A sério? Por $100? $2? Pode ser, senhor. Não sei porque é que as pessoas têm tantos cães. Os cães só fazem isto, sabes? Cães e isto. Boa. Foi um prazer negociar consigo. Ei, também eu. Obrigado. Não. Obrigado eu. Acho que me deste uma ideia. Querida? Percebo como é que apanhar bolas é um desporto olímpico. A avó diz que se pôr a mesa fosse modalidade olímpica, eu ganhava a medalha de ouro. Viva! Gira! E deve recua! Pistião! Tinhas de perder o resto da aula de ginástica. Não! Estou ferida! Ferida! Ferida! Se te tiver magoado de alguma forma, nunca mais me perdoo. Pode ser. Estamos cá fora. A sério, Pim? Carrega os teus livros, leva o tabuleiro, não precisas de mexer um dedo até ficares boa. Agora que falas nisso, sinto-me tão mal. Se calhar tenho de me levar de helicóptero para um hospital especial de tornozelos. Há algum sangue à vista ou feridas feias? Felizmente não, enfermeira Krinsky. Ah, boa. Sabem que fico mal disposta. Pim, tenho de voltar para a aula agora. Tens de ser forte, ouviste? É tão difícil ser forte quando me sinto tão fraca. Que soldado tão forte. Detesto estes raios-x. Fazem-me arrepios. Estás bem? Ah, tenho de mudar de emprego. Podes ir andando. A tua amiga Debbie vai ficar feliz por estares bem. Bom, não podemos deixar a Debbie feliz, pois não? Por que não? A Debbie gosta de ser feliz. Põe caras a rir em todas as minhas espátulas. Pablink! Acabei de engendrar um plano. Desculpa o atraso. Escapei por pouco com vida. Oh, caraças! Sinto-me horrível! Olha, deixa-me ajudar-te! Não, não! Tenho de dar conta disto sozinha! Ah! Raios, sou tão descoordenada! Olha, deixa-me ajudar! Não te preocupes com nada! Até estares boa, estou ao teu serviço! Então, qual é que é a tua ideia para esse negócio? Muito bem! Qual é a coisa que Pickford mais tem? Tomates! Tomates e... cães! Hã? Pequenos, grandes, magros, gordos... Putz, carecas, pequenos, grandes... Desculpa, pensei que era um jogo de palavras. E qual é a coisa que todos os cães têm em comum? Eles... Sabes... Exato! Pelo menos uma vez por dia. E todos os donos odeiam apanhar e é aí que entramos. Fazemos o trabalho que todos odeiam. Está bem, mas... Não podemos oferecer mais coisas? Mais coisas? Ah, Phil, não posso ir à casa de um cão e não brincar com ele. Boa. Somos um serviço completo de tratamento de cães. Sabes, pelas minhas contas, temos os bilhetes para a festa Palusa em poucos dias. Ei, malta, comprei o bilhete. Vocês sempre vão ao concerto? Absolutamente. É, abrimos um negócio de tratamento de cães. Queres entrar? E... basei. É serviço completo! É, ela é que perde, sabes? Vamos divertir-nos, somos os nossos chefes. Vamos apanhar ar. Ar quase fresco! Por falar nisso, eu pedi ao Curtis para fazer o trabalho sujo. É, sim, é meu! Acho que pode ter jeito. É, grandalhão! Obrigado. Kazanaka. Ui! Ei! Pronto, já estamos perto. Estás bem, fofinha? Podia estar melhor. Não digas mais. Tens de estar descansada para te curares. Vou encontrar a almofada mais fofa de todas. Olá, Pim. O que é que te aconteceu? Oh, isto? Ah, a Debbie quer ser enfermeira quando crescer. Por isso deixei-a ligar-me. Para praticar. Oh, bem. Isso é muito simpático. ajudar amigos a atingir objetivos. Foi para isso que nasci. Ah, ei, Debbie, o que é que achas deste pelo que tenho aqui? Acho que é querido. Ei, Debs, sabes, estas dores todas deram-me sede. Trazes-me uma bebida, sim? Absolutamente, tudo o que quiseres. Oh, e já que falas nisso, o trabalho de casa de espanhol está por fazer. Estás a perceber, minha? Esta é a casa do Mad Max, o dono disse que está preso lá dentro. Porquê é que lhe chamarão Mad Max? Porque vende equipamentos a preços loucos. Cuidado com o cão. É um cão grande e mau que morde. Se fosse eu, dava meia volta. Boa ideia. Não, não vais não. Olá, Max. Tens a certeza que não és um urso? Tu és bonzinho? Acho que não. Corre! Oh, olá! Phil, acho que está zangado. Achas? Vou perguntar. Sabes, há uma função no meu wizard que interpreta os sons animais. O que é que achas, Max? Tu só ladras, não é, pá? Mexes-te e arranco o apêndice e uso-o como brinquedo. Mad Max, desculpa, não queríamos incomodar-te. A coisa é assim, se te afastares um bocado, vamos-nos embora. Muito bem, tenha um bom dia. Até mais tarde. Adeus. Já, pois, passem bem. Tenho uma pulga do tamanho de um caniche e o meu dono foi para a faculdade. O teu dono deixou-te? Sim, era o meu melhor amigo. Agora só me apetece morder coisas. Bem, sabes que mais, Max? Vamos ser amigos, hã? O que é que seriam meus amigos? Porque pareces divertido. Não é divertido de rirmos às gargalhadas assim com mais um amigalhaço? A sério? Claro. Estou combinado, hã? Voltamos cá para te ver amanhã. Deixa-nos descer sem nos comeres. Obrigado. Até amanhã, Maximiliano. Uau, nunca ninguém me chamou Maximiliano. Bem, nós chamamos porque somos amigos. Vamos embora daqui. Sim. Não se esqueçam de qualquer coisa. Eu deixei-vos um presentinho. Ai, desculpem, eu não tive tempo de embrulhar. Queres apanhar este? Eu tenho as mãos ocupadas. Hã? Aqui vai o comboizinho. O quê? Hã? Debbie, como é que entraste aqui em casa? Fiz uma cópia da chave no sapateiro de Little Tokyo. Também levei todos os teus sapatos ao Sr. Yamiguri para lhe cortar as solas. Vais usar sapatos rasos aqui em diante, minha paciente. Quanto tempo é que esteve a dormir? Muito tempo. Sabes que falas enquanto dormes? Tens uma boca porca. Deves ver na televisão. Ora bem, tira-me desta coisa. Como é que entraste? Oh, pois, desculpa. Fui entrando. Oh, Phil, tenho de falar contigo. Está bem, mas depressa, sim, eu estou a sair para a festa palusa. Descobri esta manhã que o Jimmy não vem a casa este fim de semana. O Jimmy? Oh, pois, o teu dono. Oh, que pena. Eu tenho imensa pena, meu. A sério, estou desfeito. Passei o dia a beber água da sanita. Oh, Max. Eu já experimentei e não resolve. É, umas festas ajudam? Não fazem mal. Está bem. Oh, sim. Que bom. Agora as orelhas. Agora o pescoço. Oh, boa. Oh, o peito. Ah, oh, isso mesmo. Mas que bom. Lembro-me de quando era cachorro e o meu dono me trouxe daquele canil. Phil, naquela altura, ainda me agarravam. Foi o dia mais feliz da minha vida. É fascinante, Max, mas eu vou atrasar-me e as mãos já me doem. Por isso... Mas é dia de lixo. Pensei que podíamos encheirar uns caixotes. Outro dia sim, mas... hoje não. Uma meia suja do meu pai. Cheira à vontade. Trouxe as toalhitas e vários metros de fita isoladora, caso o telemóvel não funcione. Então e o teu dedo gigante de espuma? Com caraças, esqueci-me! Phil, temos um sapo a seguir-nos? Sim, provavelmente quer seguir-nos até ao concerto. Usou o Wizarnil. Está bem, mas não sei se funciona com anfíbios. Fartei-me de vos procurar. O Mad Max está passado. A sério? O que é que se passa com ele? Não sei. Fugiu de casa dele. Disse que ninguém lhe liga. Falou em começar tudo novo. Mas ele foi ver-me. Pensei que ia para casa. Espera, Phil. Sabias que ele estava chateado e deixaste-o? Não. Não, quer dizer, dei-lhe uma meia. Pode-se perder? Pode magoar-se? Eu, pode ser roubado. É, pode ser roubado. Mas está bem, Killy, vamos ao concerto e quando voltarmos, se for preciso, vamos atrás dele. Ah, faz o que quiseres. Vou atrás dele. Espera, não. Killy, é só um cão. Yuhu! O concerto é neste sentido. Se vai a casa mudar de roupa, não a culpo. Não, está preocupada com o cão, Max. Não sei porque é que ficou tão passada. É, Killy. Conheço-a desde o primeiro ano. É, provavelmente pensa que está a fazer o que está certo e... O que está certo? Sabes, Phil, há dois tipos de pessoas neste mundo. Pessoas como a Killy, que pensam sempre nos outros, e pessoas como nós, a que chamo gente feliz. Então não se pode fazer o que está certo e ser feliz? Bem, só sei que assim resulta. Ei, como provavelmente não vais aos bastidores, vemo-nos na escola, na segunda. Pelo menos deixa-me vender os bilhetes. Gente infeliz. Max! Max! Max! Phil, o que é que fazes aqui? Pareceu-me ouvir o Max? Oh, sim, era só eu. Estava a chamá-lo na linguagem dele, olha. Max, anda cá, rapaz. Sou eu. Chega aqui. Então, porquê é que não foste ao concerto? Isto é mais importante. Devo a um amigo. Não faças isto por mim. Não é? Oh. Faço pelo Max. Boa! Bom, onde é que os cães vão quando querem recomeçar? Ah. Não, espera. O Max disse qualquer coisa lá em casa. O que? Era isso! Oh, sim! Com o caneco, o lenço do Max. Lá está o Max. Olá, Max. É, amigo, queres conversar connosco ali ao fundo? Vamos. Chega aqui. que é que fazem aqui? Ah, também querem um cachorro? Não, Max. Vamos levar-te para casa. Já, pois. Ninguém quer um cão velho e rabugento como eu. É, não é verdade? Olha, eu sei que disse que ia ser teu amigo e não me portei como tal. Bom, desculpa. Mas eu prometo visitar todos os dias e coçar-te até os dedos me caírem. Max, o Phil perdeu o concerto para te procurar. A sério? Perdeste o Festapalooza por mim? Já, na boa. Idiota. Vão lá estar umas 50 bandas. Estou a coçar. Eu agradeço. Anda, vamos embora. Vamos? Então perdeste o concerto, hã? Bem, eu tenho uma bela voz. Ah, é? Estás feliz e com razão, abana a cauda. Se está feliz e com razão, abana a cauda. Continua, Phil. Ah, acho que não, não. Psst. Bimpsi. Mudei o meu horário. Agora vamos passar todos os segundos juntas até ficares boa. Já chega! Não aguento mais isto! Já estou melhor! Estou boa, vês? Não percebes, Berwick? Eu menti-te! Nunca estive magoada! Nunca! Oh, sua tontinha! Não precisas de fingir que estás doente só para passares mais tempo comigo! Pede! Aliás!